Eu sei que não dá mais ver sem você. Você me faz enlouquecer. Com você o sonho é grande. Baby, sem você não vou conseguir. Sem teu amor, sem teu calor. Too many tears to play this game. Quando está tão longe, baby, não te vejo, fico a sonhar. I'm thinking about you, about you. Meu coração ele vai tocar. Thinking about you, about you. Eu quero é te amar. Thinking about you, about you. Eu posso me entregar. Thinking about. CDs de aparelhagens e site Melody Brasil. Apaixonei no teu olhar, coração falou.

que um dia a gente pode se perder. Mas não vai ser assim, se depender. Não aguento mais. Te

edições e mixagens. DJ Rian Mix, o espetacular.